a paisagem é que estrutura a oferta turística, nomeadamente o turismo de natureza, os percursos, o alojamento mantém a sua qualidade, se tiver um ou outro dano pode ser recuperado ao abrigo destas medidas de apoio da CCDR, do reporte, tanto dos 100 milhões de euros que o Governo disponibilizou para recuperar as empresas. Agora, há aqui uma componente que o turismo de Portugal e o turismo de sempre têm que investir, que é na componente da promoção, ou seja, criar outros atrativos para trazer pessoas, para garantir dormidas, para garantir a sustentabilidade destas unidades. É isso que o Executivo pede, exatamente, o Turismo por Centro de Portugal. E é isso que o Turismo do Centro de Portugal aqui veio dizer. Outra coisa é a realização, os planos de animação, é a concretização de um conjunto de eventos que temos que concretizar, temos que desenvolver. Um deles é preciso ativar a grande rota do Alva, a grande rota do Mondego, neste momento os projetos estão aprovados, quer pela CIM da região de Coimbra, quer pela CIM das Beiras e Serra da Estrela.